ZYL306. Onda média, 1.060 kHz. Rádio Itajubá, cobrindo o sul de Minas e Vale do Paraíba, alcançando mais de 80 cidades. Rádio Itajubá, indo mais longe, para ficar mais perto de você. Rádio Itajubá, o som da cidade. É o som da cidade para você, através da sua, da nossa ZYL306, 1.060 kHz. 1.000 watts de potência para Itajubá e o sul de Minas. E também o som em digital através das nossas páginas, que é o www.robertocalado.com e também o www.radioitajubá.com.br. Rádio Itajubá. Na Ótica São Vicente, você encontra os melhores e os mais tradicionais profissionais para atendê-los. Lente de todos os tipos, armações das mais variadas marcas, nacionais e importadas. Montagem de óculos computadorizada. Temos convênio com a Polícia Militar de Minas, Plano Social Familiar, Imbel, Sindicato dos Bancários, Grupo Lutobox, Copasa e SA Card. Ótica São Vicente, Rua Major Belo, 64. Telefone 3622-7030. Ótica São Vicente. Leandra Machado comanda o programa Mulheres Empreendedoras, um programa delicioso com entrevistas, dicas de moda, saúde, beleza, culinária, atualidades e muito mais. Tudo com muito bom humor e criatividade. Mulheres Empreendedoras, toda quarta ao meio-dia, na sua Rádio Itajubá. Oferecimento Rede Nova Drogarias, 3622-2916. Abra um sorriso, estenda as mãos e dá um abraço, somos irmãos. Nasce o menino Cristo Jesus, porque é Natal. Feliz Natal, feliz Ano Novo, é o que deseja você a Rádio Itajubá.